tenta se entender, mas não consegue. Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás, um casal que se amava contra a vontade dos pais, era virado pela força da sua paixão. Era o amor de Deus. Tratavam os segredos, sete chaves em seu coração. Eu perdi duas preces a ter um jovem casal. Resolveu lá no céu me mandar um lindo sinal. Ele prometeu olhando em seus olhos de mel. Todo mundo vai saber que foi o nosso amor que tem nascido. Vamos cheia no céu. Vai iluminar quem quiser amar. Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar. Pelo que mistério de um amor eterno. Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar. Segredos, tu já faz muito tempo. Eu não me lembro como o tempo faz. carnaval. O meu coração não sabe fantasia. Minha cabeça já está tão vazia. Mas na primeira vez eu já me lembro bem. Talvez eu seja o seu passado, mais uma manhã. Vida nova.

disposição como para os de última geração. Temos um diagnóstico preciso de profissionais altamente qualificados. Nesse mês, minha gente, aproveite, nós temos promoção para vocês. E nós temos aí 20% de desconto para cada um. Deixa a sua saúde para todos. Estamos localizados na rua Pedro José Rodrigues, sala número 6, Araritina, Pézinho, Juricuru. Muito bem, hoje 56, meu seu dia de sucesso. Você! Vem no carinho, a maluca da mídia! Alô, Genilco! Vem na pitriá! Chama! Em nome de patrocinho! Roberto Vidal, é pra tocar no paredão! E vamos de mais sucesso pra vocês, tá chegando o Roberto Carlos, tá chegando pra vocês aí de Charão, tá chegando pra vocês o Fábio Júnior e o Volta já. Do cara que foi. Oh, verdade. Por todo cara que ama verdadeiramente. Porque todo cara que ama verdadeiramente, tu não é esse cara, tá na linha. É, daqui a pouco ele será. Esse cara sou eu. Thank you. Thank you. te dar dois beijos. Parabéns, feliz aniversário de todos. Toda essa felicidade de lindo pra você, viu? Eu vou um tonzinho do programa pra a Liliane e tem que ficar ouvindo. Bom dia, Lili. Bom dia, Luciano. Gratidão por você estar assistindo todo mundo do programa. Tá bem, viu? Eu quero que você vai ter que ter todo mundo do programa do seu amigo. Então, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado também a todas as pessoas do Bairro Sul, né? O Bairro Sul é segundo o emprego que você está fazendo na TV de Elo. É o seu Bairro Sul. Muito obrigado. Ressonância magnética, o gene que veio para resolver o seu problema de saúde. E falou em ressonância magnética, falou em imediata saúde. A melhor equipe de médicos e um aparelho de última geração para o seu diagnóstico mais certeiro e preciso. Servindo a toda a região do Araripe. Clínica moderna, atendimento personalizado e exercício sem igual. Falou em ressonância magnética, falou em imediata saúde. Marque seu exame. Estamos localizados na rua Pedro José Rodrigues, número 17, Centro, Araripina, Pernambuco. Telefone para contato 87-99279-9846. Marque seu exame. Thank you. Padre Marcos. Marque sua consulta com socorro e garanta seu exame de vista grátis. E logo você poderá dividir em vários pagamentos sem juros. E você ainda ganha uma bolsa da Bela Ótica de presente. Bela Ótica, em frente à Igreja Matriz e em frente ao mercado público no bairro João Francisco. Bela Ótica, comparando, você percebe logo a diferença. Thank you.

convidados a participar. Cunda, que é dentro do dia 29 de dezembro, na Lagoa Grande. É isso aí, na Lagoa Grande, Belém do Piauí. Olha pessoal, às 8 horas joga Veteranos versus Botafogo. Às 9 horas joga Baixinho versus APH de Cambeiro. Às 10 horas joga Retiro 2 versus Barão SP. Às 8 horas joga Chapadinha versus Abóbora. Às 2 horas joga Semifinal número 1. Às 3 horas a Semifinal número 2. E às 4 horas a Grande Final. Lembrando que depois de entrada da corrida, a festa é grátis. Vem lá eu com o Juliano Pizarinho fazendo a festa pra galera massa. Olha aí a hora certa. Festa no 0800. Pra essa galera massa. Seguindo a nossa programação. É isso aí. Festa no 0800. Viu galera? Festa no 0800. Pra galera aí que vai curtir aí lá no Recanto do Juá. É isso aí, no Recanto do Juá. Tem o Juá Wilson, tem Juliano Pizarinho, após o grande do torneio. E você é o nosso convidado especial. A gente se encontra lá. Lembrando que é proibida a entrada com bebida, porque lá já vai ter de tudo. Thank you.

Atenção! Cuidado com aqueles que vão de casa em casa. Eles vendem caro e depois desaparecem. Fica só o problema nos seus óculos. E a conta para você pagar e sem ter a quem você reclamar. Aquela ótica é de Pico. E atende na farmácia Zé Vito Moura em Padre Marcos. Marque sua consulta com socorro e garanta seu exame de vista grátis. E o óculos você poderá dividir em vários pagamentos sem juros. E você ainda ganha uma bolsa da Bela Ótica de presente. Bela Ótica, em frente à Igreja Matriz e em frente ao Mercado Público no bairro Junco, em Picos. Bela Ótica, comparando o auxiliando no combate da sífilis. Nicaroba ajuda nos casos de câncer, doenças e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Paiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Paiucaroba líquido comprimido, sabonete e tomado no combate de casos, espinhas e manchas da pele. O paiucaroba comprimido é indicado para os adultos, pois é mais forte. Paiucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer uma abertura. Paiucaroba tem a caixa vermelha que você encontra nas boas farmácias. Só tinha um pouco de azeite e tirei uma botija no canto da casa. Eu dava pão, nem olhava no fogão, não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo tinha falado. Faltava medo, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam: queremos levar os seus filhos pra serem escravos. E ela chorava: viúva sem nada, viúva sem nada. Assim falava, mas quando me olhou, eu senti que ela se lembrava. Então vivi uma viúva em busca de viver. Já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história. A partir de agora, larga mais meninas, porque o meu Deus vai multiplicar. Vai te transformar agora, agora. Eu quero que você não estrague. Que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vai pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem se viu sofrendo, agora está feito. Deixa abençoando agora. Se ela se lembrasse do profeta seu, então tinha uma viúva em busca dele. Ai, se o profeta seu já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Larga mais a vida, porque o azeite vai multiplicar, até transportar agora. Agora os filhos não serão escravos, você não vai ser preso mais um centavo. Porque sua casa será um depósito da bênção do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem se viu sofrendo, agora está sendo. Deixa abençoando agora. Agora. pensou em construir, reformar ou decorar? A Fim de Construções tem tudo o que você precisa, do alicerce ao acabamento de sua obra. Aqui você encontra pisos, porcelanatos e revestimentos em geral, tubos e conexões, material elétrico, material hidráulico, material para postos artesianos, gabinetes, caixas d'água, tintas, madeiras, telhas, cimentos, vergalhões, blocos, areia, brita e muito mais. Além de uma grande variedade de produtos de decoração e utensílios domésticos. Para facilitar a sua compra, aceitamos cartão de crédito e débito. E nas compras à vista, você ganha aquele desconto especial. E ainda contamos com a entrega mais rápida da cidade. Estamos localizados na rua Pastor Sebastião Ferreira da Silva, número 788, Padre Marcos, Piauí. E na Avenida Principal do Povoado Riacho do Padre. Compre também através de nosso WhatsApp. 89981059115. Na Fim de Construções, sua reforma, construção ou decoração viram realidade. Inclusive, com o menor preço e atendimento personalizado. Age como força ficante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos dedos, alegria tomando Ciogenol. Ciogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Ciogenol fortalece você da cabeça aos pés. Ciogenol líquido ou comprimido. O azulzinho que te dá força. O Ciogenol comprimido é inalterado. E a gente vai dando continuidade aí com a nossa programação, 10 horas da manhã, mais 42 minutinhos, e vai estar chegando sucesso para você aí de casa, né? Vamos ouvir Laona Prado, para essa galera massa. Na nossa programação, está chegando a turma da pisadinha, Vamos ver o do nosso programa. Obrigado pelo carinho, pela audiência do rádio. Obrigado. Vira de mim.

Armazém do Povo, você recebe seu produto montado em casa gratuitamente. E temos a entrega mais rápida da cidade. Venha para o Armazém do Povo e compre móveis e eletrodomésticos das melhores marcas com preço baixo e fazendo muita economia. Armazém do Povo, aqui você está em casa. Atenção você cliente da funerária Vida Nova e você que ainda não é. O Grupo Vida Nova dispõe de grandes móveis benefícios para os seus clientes. Casa e carro de apoio para tratamento em Teresina Capital. Sorteios de brindes para clientes em dia com a sua mensalidade. E em caso de falecimento, prestamos todo o serviço funerário, inclusive com quilometragem inteiramente grátis dentro do estado do Piauí. O atendimento ao velório, disponibilizando 200 de velórios para melhor atender. Para melhores esclarecimentos, procure os nossos escritórios. Ou ligue para os telefones. 89-99985-0720, 89-99928-4086, 86-99815-0034. Imbatível, só esta semana, bicicletas com preços ainda mais baixos na mega oferta de ano novo Paraíba. Bicicleta Houston Aro 12, só R$19,90 mensais. Bicicleta Houston Aro 20, com cesta, R$71,90 mensais. Mega ofertas imperdíveis. Bicicleta Houston Aro 20, 6 marchas, R$71,90 mensais. Bicicleta Houston Aro 29, R$109,90 mensais. Mais entrega grátis. Vem correndo aproveitar. É isso aí, gente. Olha, Armazém Paraíba em grande novidade. É isso aí. Armazém Paraíba em novidade pra vocês. Olha, gente. Sandrei. Falou que todo clima tem que um modo rádio. Faz uma cama bem salvagem. Puxa na cena, ela pedindo com vontade. Ali a hora certa para ouvir nossa programação são exatamente 10 horas da manhã, mais 52 minutos. Se quiser, ontem nós tivemos aí celebração de Natal, né? Ontem foi Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa, né? Olha só, gente, para você ouvir na nossa programação, que Deus possa grandemente nos abençoar e nos conceder graça, bênção e muita tranquilidade. Ei, bora de sucesso, né? Tudo que eu queria é sentir meu amor. Não, eu não quero mais sentir amor, não. Eu nem posso nem ver. Eu sei, está aqui no canal. Olha, gente, 10h53, que está chegando mais sucesso para vocês na casa. Ouvindo, ouvindo a nossa programação. Está chegando aí um beijo de ouro esperando na janela. Essa música é linda, né? Eita, coisa boa. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede na sua graça, na sua paz. Esperando na janela, né? Com o beijo de ouro, nós vamos ouvir, né? E vamos ouvir outras mais, né, para você ouvindo e ouvindo. A hora certa, 10h54, daqui a pouquinho tem a nossa sequência do mundo musical, tá bom? quando pessoas que nasceram entre 1950 e 1996. Gratidão por estar sempre participando aí da nossa programação. Então, vamos lá? Agora eu vou Então eu vou lançar de maluco. Se for pra mim, vai levar.